Glória ao Senhor. Vamos abrir na carta aos Hebreus. Nós estamos estudando alguns domingos deste mês a carta aos Hebreus, o que o Senhor trouxe à igreja. Esta é uma carta que fala sobre o sacerdócio de Cristo. O autor aos Hebreus, alguns acham que foi Paulo, outros não têm certeza, não há indícios de que foi Paulo. Alguns acham que foi algum daqueles outros irmãos ali, mas é o que eu disse na outra ministração, o que importa é que a carta chegou. Você dificilmente sabe o nome do carteiro que trouxe a carta. Isso não muda nada, você abre a carta, você lê e ela vai cumprir a missão para a qual foi enviada. E nós não temos certeza quem foi o autor aos Hebreus, mas nós sabemos que o Senhor mandou uma carta à igreja. E é como uma carta esperada. O irmão que está para receber uma restituição do imposto de renda, pode ter certeza que todo dia ele olha no correio. Chegou alguma carta aí? Não chegou, a minha não chegou. Gente, a minha carta. E a primeira coisa que ele faz é abrir a carta para ver o valor, conferir tudinho, olha. Pode ter certeza que esse irmão não vai deixar a carta fechada lá. Eu não li ainda não. Eu já está em julho, você não... Não, não li ainda não. Ó, já chegamos em dezembro, você não abriu a carta? Não tive interesse. Um dia eu sento aí, eu vou estudar essa carta. Eu vou ver o que está escrito na carta. Não, irmão. Porque a gente sabe que tem lá na carta algo de extremo interesse, de importância, de necessidade. A gente vai e abre a carta rapidamente, lá na porta ainda, lá no portão. Se possível, você vai atrás do carteiro. Me dá aí, tem uma carta aí para mim, não? E o Senhor enviou à igreja algumas cartas que são a base doutrinária da nossa vida. Na verdade, todas as coisas que precisamos para a nossa vida estão registradas nas cartas bíblicas, em todo o texto bíblico, mas de uma forma específica, na condução da vida da igreja, as cartas do Novo Testamento, elas são um tesouro. E nós vimos alguns pontos importantes no último estudo. É uma carta que nos conduz à perseverança. Por incrível que pareça, aqueles irmãos que estavam apenas a 3 gerações de Jesus, Jesus, os apóstolos e a igreja em Jerusalém, e aqueles que estavam recebendo aquela carta, eram as 3 gerações. Eles, na verdade, muitos daqueles tinham vivido no tempo de Jesus ainda, mas a igreja já estava se esquecendo de Jesus, dos princípios, até mesmo de hábitos, de costumes. Em apenas 3 gerações, na prática, para a maioria deles, 2 gerações, eles já iam esfriando, abandonando. Você quer ver isso hoje? Quando alguém começa um curso, a sala está cheia. O que acontece, na verdade, mas lá pelo meio do curso, você já vê que já vai esvaziando. Costuma acontecer de, na formatura, ter lá a metade, menos da metade. Muitos desistiram no meio do caminho. É característica da natureza pecaminosa humana nós não segurarmos o mesmo gás até o final. E aí onde o profeta vem e diz assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Somos nós que vamos buscar recursos para nos avivarmos no meio do caminho, porque é natural que no meio do caminho a gente vai desanimando. A gente tem visto aqui na escola de discípulos, né, muitos irmãos que, eu já faltei uma. Aí eu falei assim: faltei uma, vou faltar o resto do ano mesmo. A gente sempre arruma uma boa desculpa, né, e a perseverança é uma virtude de Cristo que precisa estar em nós. Grande parte das respostas de orações que fazemos só virão mediante perseverança. Não é que Deus não manda, é que nós não nos apropriamos destas respostas se não tivermos perseverança. É verdade, irmão. Perseverar é uma coisa maravilhosa. Eu dei o exemplo aqui dos irmãos da célula, do Nilson e da Elizabeth. Há 2 anos atrás, nós tínhamos lá um casal frequentando, falou assim, isso aqui não vai para frente não. Pouquinha gente, ninguém está vindo aqui, é muito longe, isso aqui, olha, nós vamos desistir. Irmão, não desista, irmão, fique firme no Senhor, persevere. Hoje, final do ano, nós batizamos 8 pessoas naquela célula, não cabe na casa do Nilce e da Elizabeth, já multiplicou, já temos uma outra célula que só na primeira reunião tinha 11 visitantes lá no, atrás do zoológico, na casa do Wagner e da Kelly e Andréia. Que coisa maravilhosa. Eu falei assim, meu Deus, aqueles irmãos perderam a oportunidade de estarem hoje jubilando, ou regozijando, se alegrando diante do Senhor pelas vitórias. Provavelmente estão ainda na estaca zero, só porque não perseveraram. Muitas coisas na nossa vida é assim, irmão. Se nós não perseverarmos, nós não veremos. E o autor aos Hebreus escreve à igreja, lá no iniciozinho da vida da igreja, gente, vocês precisam perseverar. Não abandonem. Ele trata sobre os que estavam já abandonando a congregação. Hoje eu não vou. Olha, eu vou uma vez por mês, tá bom. Olha, um dia eu apareço lá. A gente vê esse mesmo problema hoje. E você pode prestar atenção e talvez ser boca de Deus para a vida de alguém. As pessoas que, porventura, à sua volta, estão se afastando da comunhão, elas estão se esfriando, se enfraquecendo e se tornam alvo rápido, fácil, imediato de dardos do diabo. É impressionante. O fato de não congregar, não se reunir com os irmãos, faz com que aquela vida se torne um alvo fácil. Daí a pouco vem uma seta, um pensamento, um sentimento. Eu acho isso, eu penso com uma amargura, um ódio no coração, um complexo, uma tristeza. E daí a pouco o inimigo já... desceu a nuvem negra sobre aquela vida, porque não perseveraram na comunhão. Nós lemos lá em Atos que a igreja tinha essa característica, eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. Diga para o seu irmão, persevere, irmão, em tudo, persevere. Eu lembro uma vez que me deram uma fitinha de um preletor motivacional e ele estava falando sobre você ter sucesso, você vencer, você... E não era nada dessas coisas vazias, não. Tinha um conteúdo rico. E uma das historinhas que ele contava era a seguinte. 2 sapos caíram no balde de leite. E eles tentavam nadar e nada. E um dos sapos falou assim, céus, ó vida, vou morrer afogado. E o outro falou assim, eu vou nadar, eu vou bater minhas patas até que esse leite vai virar manteiga e eu não vou afundar. A verdade é que eu e você, em todo tempo que perseverarmos, alguma coisa vai mudar no ambiente. Alguma coisa vai ser transformado ali e você não vai afundar, você não vai morrer, porque afinal de contas, a palavra do Senhor diz, o Senhor nos assegura que nós estaremos guardados, protegidos. E se eu creio nas promessas do Senhor, eu posso perseverar. O Senhor disse que isso vai acontecer. A primeira coisa que vimos da carta aos Hebreus, no primeiro estudo, foi a perseverança. Perseveramos por causa de Jesus. Ele é o sumo sacerdote que se entregou por nós. Vimos também que a causa da ausência de perseverança é incredulidade. Leia lá o capítulo 3, verso 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Afastar-nos do Deus vivo significa desistir da caminhada. não perseverar. E o Senhor está dizendo que o coração de incredulidade, isso revela algo sério demais. Quando nós estamos desistindo, quando não perseveramos, nós estamos testemunhando incredulidade. Você vai perceber, irmãos, com certeza, 100% das vezes que você encontrar alguém próspero, verdadeiramente próspero, abençoado, cercado pelo Senhor, com uma família abençoada, com um ministério abençoado, com uma vida pessoal abençoada, você vai descobrir esta marca da perseverança. Isso não acontece no iniciozinho, com alguém eufórico ainda pela caminhada. Isso acontece com o passar do tempo, na perseverança. Os grandes ministérios, os grandes homens de Deus, as grandes famílias do Senhor nessa terra, são pessoas que estão há um bom tempo andando juntos e perseverando. Quando nós vemos irmãos que um dia estão aqui, outro dia estão ali, outro dia estão acolá, são irmãos que nunca prosperarão, nunca. Nós precisamos buscar do Senhor. Eu vou me firmar, Senhor. Eu vou me estabelecer na minha família. Tem pessoas que é assim com casamento. Cada dia está num lugar. Tem pessoas que são assim nos relacionamentos. Cada dia está namorando com uma pessoa. Tem pessoas que são assim no trabalho. Cada dia está num lugar. Não gostei, muda, muda aqui, muda ali. Muda o tempo todo. Nunca perseveram em algo. E o Senhor está nos ensinando na carta aos Hebreus. Sede perseverantes. Porque se você tem uma palavra do Senhor, se você não tem, busque. Mas se você tem, persevere. Seja fiel nas promessas. O Senhor disse que isso ia acontecer. Se eu andar assim, a palavra do Senhor diz que vai acontecer. Eu vou perseverar. Todos nós temos histórias de alguns anos atrás. Há 10 anos atrás eu enfrentei isso. Há 15 anos atrás eu passei por isso. E nós estamos aqui vivos, guardados, protegidos pelo Senhor, vitoriosos, e assim será daqui a 10 anos, se perseverarmos no caminho do Senhor, nós estaremos experimentando as vitórias do Senhor. Creia, não tenha um coração de incredulidade. Agora, na continuação deste texto, versículo 13 em diante, nós vemos assim, acompanhe comigo na sua Bíblia, Hebreus 3, a partir do verso 13. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Quero observar aqui um detalhezinho da vida da igreja local. Exortai-vos uns aos outros. Se você vir alguém perto de você, murmurando, esmurecendo, pode ser um canal de Deus na vida dele. Irmão, eu te exorto a perseverar. Seja ousado. Talvez a pessoa precise só de uma palavra assim. Pode ser que ela não goste. Eu não gostei, porque que irmão fica... Eu te exorto. Deixa ele achar ruim, deixa ele espernear, mas deixa ele ouvir aquilo que vai ajudá-lo a ser edificado. Irmão, persevere. Irmão, persevere. Seja firme no Senhor. Antes, exortai-vos uns aos outros. Verso 14. Temo-nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. O que é que o autor está dizendo? Qual é a expressão, qual é o verbo desse versículo? Perseverar. Temo-nos tornado participantes de Cristo, estamos nos enchendo de Jesus, estamos crescendo no Senhor, estamos nos fortalecendo no Senhor, porque permanecemos firmes, guardamos até hoje, desde o princípio, a confiança. É uma carta que ensina o crente a perseverar. E eu tenho dito aqui sempre, há uma diferença entre perseverar e insistir. Insistir é algo do caminho errado. Eu estou insistindo, não, eu vou insistir mais um pouquinho, não. Insistir é alguém que está no caminho errado. Mas perseverar é alguém que está no caminho certo. tenha convicções que você está caminhando segundo a palavra do Senhor. Por isso nós estamos a cada dia, a cada semestre, a cada ano, reforçando, enfatizando isso. Irmão, estude a palavra da escola de discípulos. Porque se você souber o caminho verdadeiro, você não vai estar correndo o risco de insistir em algo errado. Ah, eu insisti nisso, olha, eu tô buscando, mas nada dá certo. Não, você talvez esteja insistindo no caminho errado. Porque no caminho certo do Senhor, você pode perseverar que será vitorioso. É o que diz esse versículo 14. Versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Ora, quais os que, tendo-a ouvido, o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. O que o autor está dizendo é sobre o povo de Israel na saída do Egito e na caminhada pelo deserto. O primeiro desafio que eles tiveram, primeiro instante em que eles tiveram algum aperto, eles disseram, Moisés, por que nos trouxeste aqui para morrer? Não era melhor ter ficado no Egito? Lá tem sepultura. Estou com saudade das carnes, das cebolas do Egito. Para que eu entrei nessa vida, a vida? Isso declarava incredulidade. Eu comecei a caminhar com Jesus. Eu tomei uma decisão com Jesus. Não é porque eu estou precisando de um socorro do marido. Não, é porque eu tomei uma decisão. Ele é o meu Senhor. Eu vou caminhar com Ele. E eu não paro nunca mais. Posso viver o resto da vida do jeito que eu estou. Pode piorar as coisas. Eu tomei uma decisão. Eu vou caminhar com Jesus. E não mudo isso mais. Mas eles não tomaram essa decisão. Então eles ficavam reclamando e murmurando. Até o ponto em que o Senhor Deus falou assim, Moisés, não suporto mais esse povo. E se não fosse Moisés, não, Senhor, então risca meu nome do livro da vida. Claro que isso é impossível. Moisés não tinha esse poder, mas Moisés expressou a Deus, Deus, não faça isso, Senhor. Eu estou disposto a que o Senhor venha sobre mim, eu estou disposto a perder a minha vida com o Senhor, mas não deixe esse povo, Senhor. Eu amo esse povo. Me ajuda a caminhar com esse povo. Se não fosse Moisés, aquele povo teria sofrido pior ainda. E essa murmuração do povo revelava a incredulidade. E como já vimos, a incredulidade, ela vem e ela gera desobediência. Por favor, na hora que você sair, passa por aquela porta ali, tá? Aí ele vai e passa por aqui. Não, é porque eu estou tentando ver se tem aqui. Mas eu falei com você. Não, eu acreditei, mas é o que eu queria ver. Assim. Na verdade, não acreditou. Porque se tivesse acreditado, acabou, é por aqui. Eu tentei outro caminho, só para ver. A incredulidade nos leva à desobediência. Eu estava viajando certa vez com a Dani, e ela estava com o mapa, e eu estava dirigindo o carro numa estrada, num lugar que a gente nunca tinha passado, e no mapa ela disse assim, próximo ali, entra à direita. E eu falei assim, não, vão mais um pouco adiante. Mas por que você não entrou? Não, talvez tem outra. Nós gastamos mais de 2 horas para voltar no mesmo lugar. Porque o caminho que eu tomei nos levou para um lugar longe que nós gastamos. Nós perdemos mais de 2 horas para conseguir recuperar. Porque eu não tinha obedecido. Ela poderia dizer assim, você não acreditou em mim? Não, acreditei. Oh, amor, acreditei. Não. Acreditei. Essa é a vida de muita gente, né? Ouve a palavra, gosta do evangelho, mas não segue, é porque ainda tem uma raiz de incredulidade, que o leva à desobediência, e a desobediência levou aquele povo a não entrar na terra prometida. Nós vemos Pessoas que estão sempre assim, eu estou orando, eu estou pedindo a Deus, eu não sei por quê. Porque Deus abençoa o teu irmão, mas a mim não abençoa. E de repente tem um elementozinho na vida dele que está continuamente em desobediência, que revela incredulidade. E o autor aos Hebreus traz isso para a igreja de uma forma muito clara. Eu não posso ter um coração incrédulo que me afasta do Deus vivo, que me leva à desobediência e que me leva a provocar a Deus como o povo no deserto provocou. A ponto de Deus dizer, olha, essa geração não entra na terra prometida, vai morrer no deserto. É o que vemos hoje, literalmente, muitas pessoas crentes na igreja que sofrem, sofrem, sofrem, parece que aquilo nunca resolve, e ora e nunca resolve, nunca... Até entender que tem alguns pontos que ele não anda em obediência. Está sempre murmurando, está sempre reclamando. Tudo é um motivo de murmuração, tudo é um motivo de reclamação, tudo é um motivo de sentir um negócio. E o Senhor vem e nos diz, olha, presta atenção. Naquilo que você está crendo, naquilo que você não está crendo, naquilo que você está obedecendo, naquilo que você não está obedecendo. Vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. E o verso 1 do capítulo 4, ele na verdade não é o início de um outro texto. Os homens depois dividiram os capítulos da Bíblia para facilitar, né, toda a sistemática de estudo, de encontrar os textos, mas na verdade o capítulo 4, verso 1, é a continuação. O versículo 19 diz, e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, portanto, o autor vem e diz assim, se vocês estão sabendo que o povo de Israel não entrou na terra prometida, não desfrutou das bênçãos, mas teve que andar no deserto a vida inteira, murmurando, reclamando, sol quente, problema, falta de água, falta de dinheiro, falta disso, falta aquilo, a vida inteira, aquela lamúria, se isso aconteceu por causa da desobediência, temamos nós. O autor está dizendo, então que a gente tenha temor. Uma vez que estamos vendo o que aconteceu com o povo de Israel, tenhamos temor. Que tendo sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então o autor nesse capítulo 4, ele começa a falar de uma forma clara sobre a ausência de descanso na nossa vida, como a ausência da terra prometida na vida daqueles hebreus, é fruto da incredulidade. Não tem nada que Deus não tenha feito, irmão. Nós vemos muitos irmãos dizendo, Deus não me respondeu ainda, Deus não me respondeu, eu estou orando, já orei muito. Às vezes a gente está aconselhando alguém, não, já orei demais. Não, irmão, ninguém ora demais, ninguém ora muito, ninguém insiste com Deus, tem alguma coisa errada, né? É como o indivíduo que está ligando a semana inteira para o amigo. Eu te liguei a semana inteira e você não me atendeu. Não, eu atendi, meu telefone está funcionando normal. Eu recebi telefone. Não, eu te liguei a semana inteira. Agora eu te liguei a semana inteira. Assim, qual o número você está discando? Ué, mas esse número não é meu. Não? Ah, aqui, ó, no lugar do 9 é 6, ó. Tá. Tem gente assim na igreja, ligando para Deus anos, mas não está ligando para o Senhor, não está no caminho certo. É, talvez esteja mais emitindo murmurações, né, vivendo na desobediência, porque quando você fala com o Senhor, Deus responde mesmo. A palavra do Senhor diz assim, invoca-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, quando um crente, alguém que crê no Senhor Jesus Cristo, quando eu estou falando crente, eu não estou falando da religião dos crentes, eu estou falando de qualquer pessoa que crê. Quando um que crê ora ao Senhor mesmo, ele tem resposta. Não tenha dúvida, ele tem resposta. Agora, o que eu preciso é descobrir esse caminho aqui. E quando nós temos resposta, nós temos descanso. Graças a Deus. Certa vez, não era casado ainda, e eu tinha uma empresa, e eu estava terminando uma sexta-feira numa aflição sem tamanho. Porque tudo que eu precisava, pagar aquela conta, resolver aquelas questões, não deu certo durante a semana. E eu estava no meu carro e parei no sinal, ali na avenida Olegário Maciel, quase em frente ali à Rede Super. Eu lembro que eu estava naquele lugar, quando o sinal fechou, eu parei o carro e eu falei assim: Deus, não tem mais tempo, eu não posso ir ao banco mais, eu não tenho recurso, eu não sei como vai ser. E o Espírito Santo falou comigo claramente naquele sinal ali: o que você quer? O dinheiro ou a minha presença? Eu disse: Senhor, agora sua presença, que o banco já fechou, né? Mas o Espírito Santo falou de uma forma tão maravilhosa comigo que eu falei: Senhor, pouco importa se eu tenho ou não tenho, a tua presença tem mais valor. E veio uma paz sobre mim, melhor do que se eu tivesse pago e ainda tivesse sobrado troco. Veio uma paz, uma alegria. Eu passei um final de semana tão abençoado na presença do Senhor, porque Deus responde, mesmo que não seja do jeito que a gente estava esperando. Deus responde mesmo, irmão. E aí vem um descanso. O descanso não é porque o dinheiro chegou. O descanso para o povo lá não é que o deserto tinha acabado. O descanso é que assim, o Senhor que disse que vai nos levar lá, vai nos levar. Acabou. Mas isso que está acontecendo? Não me interessa. O Senhor disse que vai me levar. Esse, eu vou descansar. Porque se eu não descansar, eu tomo um outro rumo que só me afasta do Deus vivo. Eu não estou acreditando que é aquele caminho, eu vou para aquele caminho lá e pronto, eu acabo entrando num outro caminho, num outro rumo e perco a condição de descansar. O descanso, ele beira a irresponsabilidade. Você não está preocupado, não? Você não está preocupado? Não. É importante a gente enfatizar que isso não significa que eu estou no caminho errado, e aí eu não estou nem aí, eu deito na rede, eu falo assim, estou descansado. Não, eu preciso estar crendo, eu preciso estar obedecendo, eu preciso estar no caminho do Senhor. Mas se eu estou, meu irmão, pode ter certeza, você pode descansar. É isso que o autor está dizendo aqui: olha, eu preciso temer que alguns, mesmo sabendo, não entraram no descanso por causa da desobediência. Mas se eu obedeço, eu entro num caminho em que o Senhor traz plena paz, descanso. Temamos, portanto, que tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ora, nós, os que temos crido, entramos no descanso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Contudo, as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo, pois em certo lugar disse ele assim do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. Para você ter um entendimento um pouquinho sobre o sétimo dia, Deus criou todas as coisas: primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia criou o homem, e entra no sétimo, a Bíblia diz que ele descansou. Esse é um conhecimento universal. Todo mundo cristão sabe disso aqui. No sétimo dia, Deus descansou. Agora, Deus descansou porque ele estava muito cansado, irmão? Não foi fácil, não. Ainda mais esse homem aqui. Ai, meu Deus. A mulher, então, mais difícil. Não, meu Deus. A mulher foi mais difícil de construir porque foi mais trabalhada, irmão. É por isso que eu estou falando. De forma alguma, Deus operou algo braçal, que chegou no final do sexto dia, ele estava cansado. O descanso aqui não está falando de eu... Ai, vou poder descansar um pouquinho. O descanso aqui está falando no pleno governo, é um descanso para nós. Eu não estou preocupado. Eu não tenho mais nada o que fazer. Eu não tenho que correr atrás de mais nada. Eu estou descansado. Mas esse descanso, ele é genuíno quando ele diz respeito a governo. É como se chegássemos aqui hoje de manhã e 10 horas todos vocês estivessem lá fora e a porta fechada. E aí chego na 1, 10 e 5, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, eu estou sem chave, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? Oh, céu, cadê a chave? Cadê a chave? Um liga para um, outro liga para outro. E daí a pouco vem eu, 10 e 10, vou chegando na rua. Então, o que foi, gente? Não, porque agora estou sem chave. Ah, tá bom. Mas como é que nós vamos abrir? Você? Calma. Eu tenho a chave. Eu não vou estar aflito como o Naum poderia estar. Eu espero que estivesse. Como outros irmãos estariam, porque eu tenho. Significa, eu já fiz tudo o que tinha que ser feito. Eu trouxe a chave. Eu vim. Eu só devia ter chegado mais cedo. Quando você fez tudo o que tem para ser feito, você descansa. Nós vamos sair 10 horas para a viagem. Aí você acorda 9:30, tranquilo, descansado. Por que você está tão descansado? O carro já está pronto, a bagagem já está toda lá, já abasteci, já calibrei os pneus, fiz tudo ontem. Então hoje eu saio descansado. Mas se você sai para a viagem, ainda tem que fazer tudo. Na hora que vai sair para a viagem, 2 horas depois, nervoso, cansado, irritado. O que o Senhor está falando é, faça tudo o que tem que ser feito, na hora certa, do jeito certo, obedecendo ao Senhor, que você vai chegar no momento que você fala assim, estou descansado, porque tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz. Mas olha o que está acontecendo, olha como é que está lá fora, ou o que falta ainda? Não me interessa. Quais são as circunstâncias? Eu já caminhei por onde tinha que ter caminhado. Estou descansado no Senhor. Eu obedeci ao Senhor. Então eu agora entro no descanso. Verso 5. E outra vez no mesmo lugar não entrarão no meu descanso, visto restar que alguns entrem nele e que aqueles em que primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez certo dia, hoje, dizendo por meio de Davi. Diga comigo, dizendo por meio de Davi. Por que que entra essa expressão aí? Davi nem tem a ver com o povo no deserto, nem tem a ver com os hebreus, ou o autor aos hebreus aqui nesses dias. Por que que entrou essa expressão, por meio de Davi, hoje, por meio de Davi? Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E sabe por que que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Porque os inimigos estavam vindo atrás dele. Os laços de morte já tinham cercado ele. Ele ia para diante do Senhor e falou assim, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tu és o Deus maravilhoso, eu te louvo, Senhor, eu te adoro. Davi era um sujeito que em toda circunstância ia para diante do Senhor adorar ao Senhor. Se em meio a qualquer luta dessa vida, eu vou para diante do Senhor para obedecê-lo, para segui-lo, e posso, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu te bendigo, vem sobre nós descanso. Ao invés de sair aflito, angustiado, desesperado, eu vou adorar o Senhor. Vem sobre nós descanso, porque declaramos para Ele e para o mundo espiritual, o Senhor é a minha torre forte, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha rocha eterna, é nele que eu descanso, eu me escondo debaixo das suas asas, um seguro, uma habitação segura, um refúgio seguro eu tenho nele. E isso traz descanso. Não é apenas uma expressão de tentativa de alívio na hora da aflição, é uma vida, é uma prática de vida. Eu descanso no Senhor. E vem adoração, e vem louvor, como Davi. segundo Davi, por meio de Davi, muito tempo depois, segundo antes fora dito, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Verso 8, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não teriam falado depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um descanso, um repouso para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou das suas obras, assim como Deus das suas. Procuremos, portanto, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O que essa expressão diz é que todos os nossos atos fora do descanso nos levam à desobediência. Fora do descanso nos leva à desobediência. Eu preciso fazer algo? O Alex vem assim, pastor, para você resolver isso aí, você faz assim, assim e assim. Ah, é, Alex? Como é que você sabe? Não, eu domino isso aí, isso é meu trabalho, isso aí eu faço todos os dias, eu domino, faz assim, assim e assim. E aí eu, ai, fazer assim, assim, assim, eu não sei se o Alex está falando a verdade, não sei sim se ele tem essa experiência toda, eu vou entrar por aquele caminho ali. E aí eu entro por um caminho diferente do que ele orientou, porque eu não entrei no descanso. Mas como é que eu vou descansar? Eu não sei se o Alex realmente sabe tudo isso. Bem, pode ser que o Alex erre, mas o Senhor não erra nunca. E ele diz assim, nessa circunstância da sua vida, tome essas e essas atitudes. Se eu descansar, bem, é isso que eu vou fazer. E vou descansar no que o Senhor disse. Eu não invento outro caminho. Mas se eu não descanso no que Ele me orientou, eu vou tomar outro rumo e lá na frente eu preciso, Alex, me ajuda. Você não fez como eu tinha dito, não? Não, agora. Ah, agora já estragou tudo. Você tinha que ter feito como eu disse. Mas sabe o que é? Eu fiquei aflito, eu fiquei preocupado, eu não dormi de noite, eu busquei conselho em outra pessoa, eu busquei conselho aqui, eu busquei conselho lá, e no final não sabia o que seguir, aí eu tomei uma decisão. Eu precisava resolver rápido aquilo, eu precisava resolver rápido. Sem descanso, a gente entra na desobediência, e a desobediência nos afasta do Deus vivo. Senhor, quais são as coisas da minha vida que eu preciso aprender a descansar em Ti? Assim como numa série de coisas, você vai aprender a descansar no Alex profissional, naquela área que sabe o que está dizendo. Senhor, eu quero descansar no Senhor. Eu quero fazer aquilo que o Senhor disse para eu fazer, aquilo que a Tua palavra orienta na minha família, no meu relacionamento com o Senhor, e eu vou descansar. O verso 12 tem uma palavrinha que começa o versículo, diz assim, pois, diga comigo, pois. Essa expressão, ela nos afirma que o verso 11 está totalmente ligado ao verso 12. Procuremos entrar no descanso para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É como se o chefe do Alex viesse aqui e me dissesse, olha, você deveria ter descansado no que o Alex falou, pois o Alex é a pessoa que mais entende desse negócio. Ah, tá bom. É o que o autor aos Hebreus está dizendo. Olha, você é melhor você descansar, entra nesse descanso, porque a palavra do Senhor, ela é a única que pode te dar a direção correta. A palavra do Senhor é viva e eficaz. E essa expressão nesse versículo é uma expressão que arrebenta com muita gente que tem uma doutrina errada sobre o Velho Testamento. Muita gente acha que o Velho Testamento está velho e já passou. Pois o autor aos Hebreus, inspirado pelo Senhor, no texto sagrado, diz à igreja do Novo Testamento, a Torá é viva e eficaz. Porque a única referência que eles tinham da palavra de Deus era a Torá, o Velho Testamento. O único texto bíblico que a igreja no início do Novo Testamento tinha era o Velho Testamento. Essa expressão está falando do texto sagrado do Velho Testamento. O texto sagrado do Velho Testamento é poderoso, eficaz, vivo e eficaz. Não está morto. Siga ele, anda nesse texto, obedeça o que o Senhor disse, busca do Senhor a sua palavra, a sua direção, e você vai entrar no descanso. E aí o autor até acrescenta uma coisa. Ele diz assim, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aqui uma expressão nos ajuda de uma forma maravilhosa. Essa expressão, uma espada que divide alma e espírito. Significa que a alma e o espírito estavam juntos, certo? Numa expressão que faz nos entender melhor, alma e espírito estavam misturados. E a palavra tem poder para vir e dividir o que é alma para um lado e o que é espírito para o outro. O que isso significa na prática? Nós somos um ser espiritual que habita num corpo, mas que possui uma alma. E a alma é o centro das emoções, da vontade e das decisões. A gente vê, tem uma certa emoção, positiva ou negativa, aquilo gera uma vontade e nos leva a uma decisão. Você sabe perfeitamente o que é isso. Basta passar numa vitrine da loja, basta assistir um comercial, basta ver alguma coisa aí na natureza. Oh, dependendo das emoções, você suscita uma vontade que gera uma decisão. E o autor está dizendo que se a nossa alma estiver misturada com o espírito, a gente vai incorrer no mesmo erro lá dos Gálatas. A gente acha que é do espírito, mas é da alma. Ou às vezes a gente acha que é da alma, mas era do espírito. E naturalmente há algo no espírito que o Senhor colocou. Isso nos faz distinguir claramente, são minhas emoções. Isso é minha axiologia. Aquilo foi o que o Senhor colocou no meu espírito. A palavra de Deus faz isso. Ah, mas eu estou sentindo, é o Espírito Santo me falou, eu estava sonhando, eu estava dormindo e veio um sonho, não interessa o que que veio. A palavra é que é a única poderosa para dividir. Olha, irmão, isso aí é da sua alma. Como é que você pode julgar? Foi o Senhor que veio, de noite apareceu um anjo. Não interessa se apareceu um anjo, não interessa se o Senhor falou, não interessa se você arrepiou. Isso vai contra a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que define para nós e distingue todas as coisas. Apta a discernir os pensamentos, as intenções do coração. Porque se nós temos um inimigo que nos conduz para a desobediência, esse inimigo não é o diabo. Se nós temos um inimigo que nos conduz para a desobediência, não creia que o diabo tem todo esse poder de estar te manipulando para onde ele quer. Não, irmão. Se temos um inimigo que nos conduz à desobediência, esse inimigo se chama nossa alma. Eu estou sentindo, mas eu acho, eu quero. Isso era a realidade lá naqueles dias, a ponto de Deus precisar escrever uma carta para a igreja e usar o autor aos Hebreus e dizer assim, gente, preste atenção, não se guiem pelas emoções, não caminhem pelo que vocês acham, pelo que vocês pensam, usem a palavra do Senhor que ela vem e separa bem o que é da alma e o que é do espírito, ela discerne bem as intenções do coração, ela discerne bem todos os intensos pensamentos que você tem, use a palavra, sabe? Porque se você usar a palavra, você vai saber que caminho tomar, que caminho obedecer, onde perseverar e vai poder descansar. É algo prático, irmão, da nossa vida com Deus. De tomar conselhos, de ouvir a palavra dos homens e mulheres idôneos. As pessoas mais velhas que nós temos, me diga o que você acha, o que você pensa, o que a Bíblia diz. E na hora em que o Espírito Santo mostra isso aqui, ó, que a Bíblia diz, pode ter certeza, descansa ali, segue ali, que você vai herdar a terra. Versículo 13 diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Quando eu estava estudando essa semana esse texto, irmão, o Espírito Santo me chamou a atenção muito nessa expressão aqui, eu vou prestar contas. Você vai prestar contas. Talvez um empregado mais humilde entenda melhor o que é essa expressão. Um profissional liberal provavelmente tem alguma dificuldade para entender com profundidade esta expressão, prestar contas. Porque afinal de contas, eu tomo decisão, eu presto contas. Eu, como pastor da igreja, como um líder aqui, eu tenho que prestar contas ao Azaf, mas numa outra dimensão, eu tenho uma responsabilidade, porque talvez eu não tenha que prestar contas a ninguém de uma série de outras coisas. Então eu corro o risco de me esquecer o que, que é ter que prestar contas. Aí o Senhor de vez em quando vem, traz o Azaf, e fala assim, senta vocês aí, como é que está isso? Como é que está aquilo? Como é que está aquilo outro? Nessa semana, terça-feira à noite, de madrugada, madrugada de quarta, nós estamos sentados para essas conversas que a gente tem madrugada fora. Como é que está isso na sua vida? Sócios, como é que está isso? Daniela, como é que está isso? Porque eu e você não podemos nos esquecer que nós temos que prestar contas. As pessoas estão na igreja, elas acham que elas são autônomas. E não sou eu que vou forçar ou estabelecer uma placa com as regras da igreja, não. Não é na força nem na violência, é pelo Espírito do Senhor. Mas cada um de nós precisamos aprender. Nós estamos no corpo de Cristo e nós devemos prestar contas uns aos outros. Porque afinal de contas, nós vamos prestar contas a Deus. Haverá um dia em que todos nós estaremos diante do Senhor. O que você fez com seus talentos? O que você fez com o seu tempo? O que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com o seu casamento? Vamos prestar contas ao Senhor. E nessa semana o Senhor me impactou com esta expressão. Você vai prestar contas. Eu pus alguém perto de você e você nunca falou de Jesus para aquela pessoa. Você vai prestar contas, filho. Se eu preciso de um motivo para temer e obedecer ao Senhor, esse é um bom motivo. Eu vou andar nos caminhos do Senhor. Eu vou viver no descanso, que é tudo que eu quero. É tudo que nós queremos. Mas eu vou viver no descanso, em obediência ao Senhor, sabendo que eu vou prestar contas. Então eu vou poder chegar, Senhor, eu obedeci a tua palavra nisso. Senhor, eu não sabia daquilo. Mas no dia em que o teu Espírito Santo me ensinou aquilo, no dia em que eu ouvi aquilo, eu não disse, ah, eu tenho meu jeito. Não, eu disse, eu vou seguir tua palavra, Senhor. Podemos prestar contas? Também descansados, irmão. Não é um medo. Ai, ele chega na porta do céu, ainda está roendo ruim. Ai, meu Deus, será que eu entro ou não entro? O que vai ser não é que eu prestar contas? Não, você chega, Senhor, eu sei que eu vou prestar contas. Eu fui assim, eu andei assim, eu estive assim na tua presença, falhei nisso e nisso, mas o teu sangue me purifica. É diferente se eu tiver andado em desobediência, caminho outro caminho, aflito, angustiado, ansioso, desesperado, cheio de... e eu não vou ter como dizer ao Senhor, tu fostes o Senhor da minha vida. Porque se tem uma conta que você vai poder apresentar ao Senhor, é essa. O Senhor foi Senhor, eu andei em obediência ao Senhor. Eu andei descansado no Senhor, seguindo o que o Senhor tinha me dito. Versículo 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Agora, o autor vem no finalzinho desse capítulo 4 e no capítulo 5, e ele apresenta a base, o alicerce de tudo isso. Nós temos um sumo sacerdote, Filho de Deus, Jesus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. De novo, o autor fala de perseverar. Você quer andar assim com o Senhor? Então persevere. Afinal de contas, você tem no céu um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. O verso 15 diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Geralmente nós vemos uma mãe que perdeu um filho ou uma filha numa situação específica, um acidente, uma tragédia, se levantando para ajudar outras mães que perderam filhos na mesma condição. A gente vê muito isso. A gente vê pessoas que perderam filho com uma determinada enfermidade se levantando para ajudar outras famílias que têm filhos naquela enfermidade. Isso é uma semente divina que está em nós. Porque Jesus, ele se compadece de nós, porque ele sofreu tudo o que sofremos. Ele sabe, aquela mãe olha para outra mãe que acabou de perder a filha e diz assim: eu sei o que você está sofrendo, porque eu sofri isso há 3 anos atrás. Eu posso te dizer, caminha desse jeito lá no hospital, porque eu já caminhei nesse problema aí. E é assim, é assim, é assim. Eu entendo o que você está passando, porque eu passei por isso. Há um poder quando eu me compadeço de alguém, porque eu sei, eu já vivi o que ele está passando. E nessa dimensão terrena, é algo limitado, mas se tratando de Jesus, é algo ilimitado, é perfeito. Jesus sabe tudo o que eu e você vivemos. Uma das grandes mentiras do diabo é dizer a uma pessoa, falou assim: está vendo, Deus não está se importando com você. Deus está, eu é que estou no caminho errado. Eu é que na minha aflição, no meu desespero, não descansei no Senhor e tomei outro rumo. Mas se eu descansar no Senhor, se eu começar a entender o que a palavra do Senhor diz e descansar nele, eu vou descobrir que ele sabe o que eu estou passando. E ele é um sumo sacerdote, ou o sumo sacerdote, que pode se compadecer de mim, porque ele sabe tudo o que eu passei. Afinal de contas, ele passou todas as coisas que nós passamos, mas em tudo tentado sem pecado. Versículo 16: então, cheguemo-nos com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. É uma outra expressão muito séria, muito grave. O autor aos Hebreus está dizendo: é possível que chegue um tempo que não seja mais oportuno. Tomei decisões, entrei para um caminho, passei para aquele lado lá, fiz isso, fiz aquilo, e foi irreversível. Eu lembro certa vez, no início do nosso casamento, eu e a Dani, tivemos uma discussão lá daquelas muito sérias, talvez por causa de pasta de dente ou luz acesa, uma daquelas discussões sérias que um casal tem, né, Kelly? Né, não. Graves. Problemas realmente muito sérios e que você não entende por que elas tomam a proporção violenta. E na imaturidade lá, primeiro ano de casamento, eu ia tomar uma atitude, eu ia falar uma coisa e o Espírito Santo interviu na hora. Tem coisas que se você fizer, você não consegue retroceder. Então nunca fale isso, nunca faça isso. Porque se você passar para o outro lado, dificilmente você consegue retroceder e voltar atrás. É o que acontece com muitos casais. pessoa não vê, desobedece e avança e passa. E às vezes era até possível resolver, mas o orgulho não nos deixa voltar lá atrás. E o diabo sabe que a gente passou aquele limite e ele nos tem com grilhões. Tem coisas que eu e você não podemos transpor aqueles limites. Porque tem coisas que se tornam inoportunas para Deus operar. Não é que Deus não tem poder, é que nós não conseguimos voltar no arrependimento. A pessoa tomou aquele rumo, separou, sumiu do mundo, arrumou outro cônjuge, se casou, agora não tem jeito mais. Agora já se amarrou, se enveredou lá, se embaraçou todo em outras coisas. É um negócio, é um dinheiro, é a família, não importa o quê. Tem coisas que eu preciso ir para diante do Senhor confiadamente para receber misericórdia, achar graça e ser socorrido no tempo oportuno. Porque se ao invés de eu ir para o trono do Senhor, eu tomar meu caminho de desobediência, eu posso me encontrar numa circunstância que já não é mais oportuna. O descanso do autor aos Hebreus só nos abençoa. Quem não quer descanso, irmão? Quem não quer descanso? Todos nós precisamos, queremos, desejamos. E se deixar, a gente nunca acha que é o suficiente. Eu queria mais um pouquinho, acabaram essas férias. Ah, mas eu queria mais uma semana. Olha, eu quero domingo, eu queria mais um pouquinho, esticar. Não podia entrar na segunda hoje, não. Podia ter um outro dia de descanso. A gente sempre quer mais descanso. E o Senhor vem e diz assim: eu estou abrindo uma porta para você viver no descanso, que é a obediência ao Senhor. Agora imagina que o autor aos Hebreus precisou escrever isso para a igreja que estava vivendo lá pertinho de Jesus. Naquela igreja tinha anciãos que vinham à frente: irmãos, eu vou pregar hoje. E eu quero contar, um dia eu estava em Jerusalém e eu vi Jesus passar. Literalmente. A proximidade desta igreja com a vida de Jesus era literal, era biológica, era física. Era para eles estarem tão fervorosos, tão intensos no Senhor. E o autor vem e diz assim: gente, tem alguns que estão deixando de congregar, tem alguns que pela desobediência não estão entrando no descanso. Preste atenção, vamos voltar aqui à essência da vida cristã. Agora imagina hoje, 2000 anos depois, eu e você precisamos ir para diante do Senhor e falar com Ele: Senhor Jesus, Tu és o meu sacerdote, o meu sumo sacerdote. O capítulo 5, o autor diz assim: todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. É por este motivo, e por este motivo deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho e hoje te gerei. Como diz em outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Essa é uma expressão violenta demais da Bíblia. O que sofremos nesta vida pode redundar num aprendizado eterno de obediência. Por que eu estou passando por isso, Senhor? porque eu estou te fazendo uma pessoa mais obediente. Mas Senhor, intervenha, Senhor, traz socorro, Senhor, muda essa situação. Filha, filho, eu estou te permitindo passar por isso, porque assim como Jesus passou um sofrimento que pediu, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas ele se aperfeiçoou na obediência, muito mais eu e você, vamos crescer na obediência por meio daquilo que sofremos. Não significa que Deus queira que nós soframos consequências dos nossos erros a vida inteira. Mas quando sofremos consequências dos nossos erros, nós podemos ir para diante do Senhor confiadamente, no trono da graça, em tempo oportuno, e dizer a Ele: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador. Mas eu reconheço que o Senhor está transformando todas as coisas em bênção para a minha vida. E eu estou aprendendo a ser alguém obediente a Jesus. Versículo 9: tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes tardios em ouvir. Com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Você já viu a dificuldade que uma criança tem de obedecer? Porque nela está a natureza pecaminosa. Mas porque nela não está o conhecimento pleno. Você fala para a criança: não põe o dedinho na tomada. Ela tende a obedecer ou a desobedecer? Agora, por que que o eletricista fala com você: não encosta naquela chave, porque é 220, e você obedece? Ou você desobedece, irmão? Você desobedece? Não. Por quê? Porque você tem o entendimento. Por que que um crente, criança, imaturo, vive na desobediência? Porque ele ainda não adquiriu o entendimento. Agora eu estou entendendo, Senhor. Eu entrei por esse caminho, não era esse caminho, eu estou sofrendo. Agora eu estou entendendo. Eu não ponho o dedo na tomada mais. Eu já sei que dá choque. Eu não ando segundo meu coração, meu pensamento, porque eu já sei que gera morte. Eu vou andar segundo a tua palavra. Quanto mais nós crescemos na palavra, mais nós descansamos. E o capítulo 5, o autor termina dizendo assim: gente, vocês estão crianças ainda. Tem que dar leitinho ainda para vocês. Eu falo para não encostar na tomada, vocês vão lá e põem o dedo lá. Por isso que estão tomando choque o dia todo. Agora, se você amadurecer, se você adquirir o conhecimento da palavra do Senhor, você se tornará um filho maduro, idôneo, que vai aprender o caminho e vai descansar no Senhor e não vai ficar tomando choque por aí. É clara a palavra do Senhor, irmão? É ou não é? É clara. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento. A expressão que lemos aqui no capítulo 5: não ouviram, significa muito mais do que escutar. Significa escutar, crer e tomar uma decisão de obediência. Porque eles não ouviram, eles estão imaturos. Porque estão imaturos, desobedecem com facilidade, não descansam, tentam outro caminho. Mas nessa manhã, o Senhor está trazendo uma palavra a nós e nos desafiando com seu amor, sua graça, seu sustento, sua provisão. Irmão, o Senhor não está te acusando. O Senhor não está me acusando. O Senhor não está pondo um Everest na nossa frente, dizendo, você tinha que ter subido, agora suba. O Senhor está dizendo, eu estou te edificando. Nesta manhã o Senhor está trazendo o alimento que nos edifica. O Senhor não está apenas dizendo assim, você tem que subir esse monte, você tem que ser mais maduro. O Senhor está nos alimentando espiritualmente. Estamos entendendo nesta manhã, pela palavra do Senhor, que o caminho dele é perfeito. Que a carta que ele nos deixou traz orientações vitais, preciosas para nós. E nós vamos orar ao Senhor nesse momento, nós vamos dizer a ele, Senhor, eu quero crescer na obediência à tua palavra. Você pode ir declarando a ele no seu coração. Você pode ir declarando a ele nesta manhã, Senhor, eu quero crescer na vivência da tua palavra. Tem áreas na minha vida que ainda não prosperaram, Senhor. Eu estou insistindo, Senhor, com a minha forma de pensar, com minhas dificuldades, meus desafios. Estou vendo progressos tão lentos, eu precisava, Senhor, caminhar mais. E eu reconheço que não é o Senhor que não respondeu, não é o Senhor que não fez, não deu, sou eu que não entrei no caminho certo ainda. Eu reconheço que nesta manhã não é o Senhor me xingando, não é o Senhor me acusando, não é o Senhor me apontando meus defeitos, minhas fraquezas, é o Senhor me conduzindo ao conhecimento da palavra. E esse conhecimento está me fazendo mais maduro. Isso fará com que eu descanse mais no Senhor, erre menos nas decisões. Viva em plenitude na tua presença. Senhor, contempla-nos nesta manhã, no teu altar. Senhor, eu vou prestar contas ao Senhor. Eu não vou prestar contas, não é aos homens, Senhor. Eu vou prestar contas ao Senhor. E a tua palavra que lemos diz que o Senhor conhece todas as coisas estão nuas, patentes, transparentes diante do Senhor. Por isso nós nos aproximamos de ti, Senhor, confiadamente. Chegamos ao teu trono da graça, como está escrito ali. Em tempo oportuno de sermos socorridos. Quero pedir que você continue orando ao Senhor. E se há algo na tua vida, se há algo que o Espírito Santo está falando claramente a você, que demanda uma declaração de arrependimento, Senhor, eu reconheço que estou andando errado e vou mudar na tua presença. Eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui para o altar do Senhor. Senhor, eu quero mudar, eu quero descansar mais no Senhor. Tem esse assunto que está me tirando a paz. Eu não durmo direito, eu fico angustiado, pensando, eu corro, às vezes eu estou irritado, eu estou impaciente, atrás de uma solução, mas eu quero descansar. Se você pode dizer assim a Ele, quer dizer assim a Ele, sai do seu lugar e vem aqui para o altar do Senhor. Senhor, eu estou me levantando e declarando publicamente diante do altar do Senhor que essa palavra é para mim e que eu a recebo. Opera na minha vida nessa manhã.